CocoCast no ar. Sejam todos bem-vindos, começando mais um episódio do CocoCast, nosso segundo episódio. E hoje a gente vai ter um tema muito bom, um tema aí que Nuvô e eu vamos apresentar aqui no CocoCast episódio 2. Como que vai, Nuvô? Eu vou bem, hoje é um belo dia para gravar um podcast, veja só você. E é um tema muito interessante, né, para se conversar. É um tema muito bom, que serão jogos ruins que serão consertados pelo Nuvô e eu. E vai ter um diferencial, né, Nuvô? A gente não vai ser anacrônico, a gente vai consertar o jogo dentro do que ele poderia funcionar na época, né? Essa ideia foi ideia do Nuvô, eu adorei essa ideia, foi, não, a gente tem que gravar um podcast disso imediatamente. E eu acho que essa série, que a gente pode fazer uma série, né, só de jogos que a gente pode consertar, ela vai pode durar muito tempo, sabe? Pode durar séculos, né, de só consertando jogos, né? Dos variados tipos, né? Desde plataforma, shooting up, puzzle e por aí vai, né? Sim, tem... Assim, todos nós aí que vivemos nessa época de locadora, a gente sabe muito bem que jogo ruim não falta. Inclusive foi até um tema do CocoCast anterior, que a maioria dos jogos não prestam. Mas se a gente conseguir consertar eles, a coisa vai até andar. Porque quando a gente analisa, né, essa questão dos jogos ruins, eles são ruins porque eles têm algum probleminha ali, sabe? É algo que faz com que todo o conceito do jogo, que pode ser até interessante, sabe? Pode, como é o caso do jogo de hoje, né? Pode ser algo muito único, sabe? Mas tudo ali, como foi construído, faz com que o jogo seja ruim, sabe? Tipo, é uma ideia muito boa, é uma ideia excelente, mas por algum motivo as pessoas, elas não conseguiram colocar tudo junto, né? Tudo bem construidinho, né? Dentro daquele jogo. É por isso que nasce um jogo ruim, né? Normalmente. Não, hoje a gente vai falar de Castlevania 2, a gente vai consertar Castlevania 2, que é o jogo que eu gosto, mas eu sei que é ruim. Mas antes da gente começar, Nuvolino, dê a sua frase de hoje e a dica da semana. Bem, o Pedro que decide isso aí, essa é a minha frase da semana. Olha, eu só vou dizer uma coisa, eu acho que piratear jogo indie dá 7 anos de azar. E minha dica é Danny DeVito, este maravilhoso ator que teve o seu templo, o seu altar selado em uma faculdade. O banheiro da faculdade tinha um templo pra ele e as pessoas selaram. Fico muito triste com isso. Nossa senhora, Danny DeVito é uma pessoa tão fofa, por que fizeram isso com ele? E a minha dica da semana é DuckTales 2, do Nintendo, que pouca gente sabe que existe, porque ele saiu muito tarde no Nintendo. Já saiu, cara, saiu em 93, já tinha Super Nintendo, já tava ficando velho já. E tem uma versão do Game Boy. Muitas pessoas não sabem da existência desse jogo, que é muito bom, especialmente se você é fã dos Caçadores de Aventura. Sim, eu joguei o DuckTales 2, ele é muito bom. Eu acho, inclusive, ele é melhor do que o primeiro. Eu acho que ele expande muito bem as mecânicas do primeiro jogo. E é um jogo bem desconhecido, né, infelizmente, né? Então, é um jogo que, assim como o primeiro, tem vários finais, mas é um jogo que ele tem fase secreta, ele tem... Ele lembra muito, sabe o que ele lembra? Eu acho que o Quackshot do Mega Drive, ele é inclusive o DuckTales 3. Ele lembra muito o Quackshot. Sim, sim. Quackshot ele tem muito aquela coisa do Carl Barks, né? Que é o desenhista dos quadrinhos da Disney, né? Que deram a ideia, né? Do DuckTales, né? Nos quadrinhos de aventura, né? Que tinha o Patinhas, o Luizinho, o Zezinho, né? E o Quackshot é basicamente esse quadrinho de aventura que dá origem ao DuckTales, né? Só que em jogo, né? Inclusive, um detalhe aqui. Parabéns para Tio Patinhas, que tem uma das armas mais bizarras da história dos videojogos. É uma arma... É uma bengala que quica, né? Pô, uma bengala, ela tem... Pogo Stick. Muitas utilidades. Cara. Como você pular nela e você ter um impulso muito maior do que os seus inimigos. Eu quero ver os velhinhos na fila do INSS fazendo isso tudo agora. Nossa, só viajar pra lua também. Assim, já pensou? Que coisa maravilhosa. É. E traremos aqui à mesa o Castlevania 2. Vamos nos debruçar aí no Castlevania 2 e vamos consertar esse jogo de uma franquia muito amada, né? Um jogo que muitas das bases do Symphony of the Night foram construídas no Castlevania 2. As pessoas muitas vezes não dão muita chance para Castlevania 2 porque elas são perfeitamente normais. São pessoas que estão certas do juízo, porque só é maluco para jogar um jogo desse. Mas se você pega ele, você tem muita coisa do Symphony of the Night, né? Como é que foi a sua experiência aí com Castlevania 2, ou Novolino? Eu sou uma dessas pessoas que não conseguiram jogar o jogo até o fim, né? Eu tive algumas horinhas com ele, né? Joguei por algumas horinhas, tentei me acostumar com o controle dele, né? E comecei a explorar, né? Aquele mundo, né? E tudo mais. E aí eu cheguei, acho que pelo menos na primeira dungeon, né? E, cara, foi uma experiência desastrosa. Foi uma coisa que eu me perdi. Tipo, o jogo é um labirinto, basicamente, né? E a todo momento, aquela coisa de dia e noite me afetou psicologicamente, né? Jogando esse jogo, né? Porque ele é um jogo interessante. Ele tem muitas boas ideias, né? Mas como a gente vai ver aqui, quando a gente analisar e tentar consertar ele, né? Ele é um jogo muito problemático, né? E eu entendo perfeitamente quem na primeira hora de jogo já abandona ele, sabe? Porque ele é um jogo bem difícil, né? Ele é um jogo completamente, assim, que eu julgaria críptico, né? Que são aqueles jogos que tem puzzles, que tem segredos, mas não tem dica. Você tem que adivinhar muita coisa, as coisas não fazem o menor sentido. E o Castlevania, ele padece desse mal, né? Ele é um jogo pro Nintendinho, mas ele originalmente ele foi lançado pro Famicom Disk System, isso em 87, aí ele saiu nos Estados Unidos em 88 e na Europa ele só saiu em 90. Então é um jogo que quando saiu, ele saiu em datas diferentes e ele acabou tendo uma... Primeiro que o Castlevania já era uma franquia de sucesso famosa, ele acabou tendo muitas oportunidades de marketing. Então, em anos distintos, ele teve marketing em lugares diferentes. E foi muito, assim, o marketing foi expressivo, foi grande para ele. E isso daí denota... São coisas que só entrevistando alguém da equipe a gente saberia, mas isso denota que as pessoas tinham muita confiança que esse jogo seria um grande sucesso, ou as pessoas tinham medo de que ele não fosse e tentaram se... valer ali do marketing para mudar a opinião das pessoas, né? E o Nuvô, né? Famicom Disk System, o Nuvô é um grande... O Nuvô ama a Nintendo. Você gosta da Nintendo? Gosta do Nuvô? Eu gosto, tipo, eu gosto dos jogos da Nintendo, né? Como empresa é aquela coisa, né? Empresa, eu não amo empresas, né? Eu gosto muito bem dos trabalhos delas, né? Tipo, a Sony, Microsoft... Essa é a frase do dia, né? Nuvô. É uma coisa que tem que ser levada, né? Em frente, que é ame os jogos, mas não as empresas. Nuvô, o que é o Famicom Disk System, Nuvô? Explique para a nossa qualificada audiência, que já sabe, nossa audiência já sabe o que é, mas... Então, né? Para os caros senhores que estão ouvindo a gente, o Famicom Disk System, na verdade, era basicamente um Megazord que você acoplava, né? No seu Famicom, né? Onde você botava disquete. Sabe o que é disquete? Aquelas coisas pretas, né? Que parece um biscoito queimado, né? Aquele biscoito de sal queimado. Você colocava lá e você tinha os joguinhos, né? Só que a principal diferença desses jogos é que normalmente eles tinham save, né? Que era uma coisa que era muito pouco comum naquela época, né? E que era muito difícil você fazer isso nos cartuchos, né? O Zelda, o jogo do Zelda surgiu ali, o jogo do... A franquia Zelda, a franquia Castlevania surgiu ali. Surgiu também o Zelda 2, que é um jogo que eu até usarei aqui de... É um jogo muito parecido com Castlevania 2. Sim. Eu vou usar ele como um diplomata, assim, uma relação entre ele, um meio do caminho, sabe? Um intermediário entre os nossos consertos e o Castlevania 2. Porque não adianta nada, gente, consertar algum jogo e ele não rodar em um Famicom Disk System e não rodar no Nintendo. Então a gente eu usarei o Zelda 2 de... exemplo, a gente consegue fazer mudanças que vão sim conseguir rodar no Nintendo. E o Famicom Disk System era uma coisa que não veio pra cá, quer dizer, não oficialmente, né? Ele é um artigo de coleção. Isso daí na Nintendo do Japão é uma coisa muito comum, não foi uma coisa que ficou perdida no Famicom Disk System. A gente teve alguns desses apetrechos para o Super Nintendo, tivemos para o Nintendo 64, mas isso daqui nunca chegou. E é exatamente isso que o Nuvolino falou, né? O Famicom Disk System permitia que salvasse, e isso tornou-se password no Castlevania 2. Como alguns jogos a posteriori no Nintendo podiam salvar, a primeira coisa que eu faria era tirar a password do Castlevania 2 e colocar um sistema de save nele. Eu acho que ficaria bom, né? Que não faz sentido você ter password num jogo onde, cara, é basicamente um mundo aberto, né, que você tem ali. E você tem que fazer várias e várias coisas, muitas coisas mesmo, é tipo o Metroid, né? É um mapa gigantesco que você tem que explorar, você tem dungeons pra você explorar, e você tem um sistema de password pra isso, cara. É insano, né? Você pensar nisso. É insano. É insano porque você imagina, Novo, você pega aquele caderninho de Libra, 96 folhas, você rabisca aquilo tudo de password, depois você não sabe onde você parou. Como é que uma criança vai criar um sistema de arquivo pra saber exatamente... Exato. Aonde ela parou no jogo, não tem como. Por isso que você tinha as revistas, né, de jogos pra te ajudar ali, né, na sua jornada. Que é um ponto que a gente vai falar aqui, que eu vou falar agora. Eu acho, não vou, porque o próprio o Igarashi, ele falou que na versão japonesa, os NPCs, eles davam dicas erradas. Quando esse jogo veio pro ocidente... Eles fizeram aquelas traduções na coxa, assim, completamente cagadas. Então você pega NPC que mentia, limitação de texto, você faz uma tradução ruim. Cara, você vai ter ali um jogo que os NPC não estão falando nada com nada. Tá todo mundo maluco, né? E aí você tem aquele clássico, aquela clássica situação de você se abaixar para aquele furacão te levar, né? Aquilo dali é um puzzle que... faz sentido, cara. Não tem como você eu descobrir aqui. Vem muito de uma ideia de design que você estava tendo naquela época, que vem exatamente com Zelda, né? Aquela coisa de você dar dicas em diálogos, né? Que vai. Você vai ter os mistérios dentro do mapa sendo descobertos, né? Os tesouros, as bombas, alguns itens secretos e tudo mais, né? E eu acho que o Castlevania 2, ele traz muito desses elementos que você tinha em alguns jogos experimentando, né? Eu acho que é uma coisa que. Quando você pensa muito, né, é algo bem interessante, principalmente naquela época, de se fazer, né? Porque ninguém tentava muito isso, né? Eram pouquíssimos jogos que ainda queria dar uma liberdade ao jogador como essa, né? E aí o Zelda 2, ele tem ali vários dados, com pontos de experiência, magia, todos esses dados, assim, quando você vai upar, mas isso era uma coisa que a gente tinha no Castlevania 1, que você tinha até o HP do chefe na tela vazio, né? É uma coisa que até o Wii 3 que eu falei usa, que veio depois, claro, mas enfim. Uhum. O Castlevania, ele tinha isso, é uma coisa meio Ninja Gaiden. Sim. Sendo que quando chegou o Castlevania 2, se tornou uma coisa minimalista, não no sentido estético, mas no sentido ruim mesmo. Ficaram aquelas barrinhas no canto de HP... Sendo que o jogo, ele tem um sistema de level up. Ele tem um sistema, ele tem várias coisas que seriam muito interessantes serem mostradas na tela, na HUD dele ali. Sim, né? Sim. E isso é um problema quando a gente pensa principalmente em jogos dessa época, né? Que eram jogos que era extremamente importante você deixar tudo na mão do jogador, porque era uma época que você não tinha muitas formas de conduzir, né, as coisas, né? Você tinha que ter alguma forma indicativa de mostrar que havia um level up, que havia uma questão de HP. Ser minimalista demais nessa época é algo complicado, porque você faz com que as pessoas fiquem confusas, né? Porque é importante você ter um design, né? É importante você ter um pensamento de design para que o jogador, ele não se perca, né? Com essa questão do jogo, né? Porque além... exatamente o level design ser confuso, também toda essa questão de você fazer o level up do seu personagem e de você fazer não só level up do seu personagem, mas também de você conseguir habilidades especiais dentro do jogo, é extremamente complicado porque é muito minimalista. É algo que não é indicado em nenhum momento do jogo direito pra você. E tudo pior ainda com os diálogos falsos, né? Os diálogos de mentiras, né? Que os personagens, os NPCs têm ali falando com você, né? E quando você pensa exatamente nisso, você percebe que, comparando inclusive com Zelda 2, é como Zelda 2, em pouquíssimas coisas, inclusive nem muita coisa, ele consegue fazer uma explicação muito melhor das mecânicas dele do que o Castlevania. Porque sim, o Zelda 2, só com os NPCs dentro da cidade, ele já, tipo, da primeira cidade que você encontra, ele já explica todas as mecânicas ali, sabe? E isso é importante, você fazer uma boa apresentação do jogo e explicar as mecânicas, sabe, desde o início, sabe, deixar uma coisa bem clara, é importante pro jogador. Porque quando você faz algo que é como Castlevania 2, em que você não tem quase explicação nenhuma, e que você fica extremamente perdido, muita gente vai, sabe, simplesmente desistir do jogo, né? Eles vão desistir e a grande desculpa da época era a seguinte: mas olha, o jogo tem manual. Tudo bem, isso pode até funcionar no Japão, que não há o costume de alugar fitas, mas quando você vem pro Ocidente, não vem manual. Isso não só no Brasil, não tô falando nem de Brasil, tô falando dos Estados Unidos mesmo, não vem. Tô falando de Europa, não vem manual. Ninguém é louco. Talvez até viesse, mas as pessoas roubaram o manual. O manual ele vai desaparecer. E é óbvio que o jogo não tem toda... Os jogos da época não tinham como colocar todas as informações do manual, que hoje em dia praticamente não tem, dentro do jogo. Só que o fundamental precisa estar na tela. Então, eu acho que daria pra pegar ali as ideias, às vezes, mesmo não precisa nem do Zelda 2, pega do Castlevania 1, sim, e sim, colocava ali, né? Ia ser uma coisa muito interessante de fazer ali no Castlevania 2, ia... pelo menos dar mais um norte para os jogadores. Inclusive, essa questão do Ocidente, o Angry Video Game Nerd, né, uma VGN, ele tornou esse jogo muito popular quanto às críticas dele. Se eu não me engano, foi o primeiro vídeo do canal dele. E até então, esse Castlevania 2 ele era uma coisa que as pessoas não entenderam muito bem, entendeu? Eu vi que muita gente na época não sabia exatamente o que era o jogo. Eles não tinham uma noção assim, pô, esse jogo é ruim ou esse jogo é bom. Muitas vezes elas se culpavam assim, não, esse jogo eu não entendi ele. E dá a sensação, isso antes do AVGN, dá a sensação que as pessoas se culpavam. E é entendível, porque o Castlevania é uma série de sucesso. E as séries de sucesso, as franquias de renome, elas têm essa vantagem, esse poder de que a culpa nunca é dela. A culpa, o jogador meio que assume a culpa porque é uma série famosa, como que ele não consegue entender, como que ele não consegue jogar, como ele não consegue gostar de uma série assim famosa, né? Isso tô falando antes da internet, de ter às vezes até uma síndrome de underground, que faz com que as pessoas não gostem de coisas que se tornam famosas depois. Isso mais na época mesmo. E isso é uma vantagem que o Castlevania já tem e carrega no nome. Você põe o nome Castlevania, hoje em dia muita gente está decepcionada com vários Castlevanias, mas as pessoas vão olhar, né? Uma grande prova disso é você falar que você vai lançar um sucessor espiritual de uma determinada franquia. Ah, isso sim, daí é a prova, né, absoluta. Inafune de que diga, é uma franquia de sucesso. Inafune quem diga, né? Inafune quem diga. Inafune, que foi até, a gente até comentou dele, né, no primeiro podcast. Se você não ouviu o primeiro CogoCast, vale a pena a introdução, uma sim, conversa, a gente falando do canal, e tem várias curiosidades lá. E se você pudesse catalogar, ô Novo, o gênero do Castlevania 2 como ele é, como você faria e que gênero você acha que o Castlevania 2 se enquadraria melhor? Em que fator o jogo deveria ter se dedicado mais? O que você diria disso? A questão do gênero dele. Eu acho que o Castlevania ele é basicamente o nascimento um pouco, sabe? Ele é a base pra você ver o Metroidvania, né? Que hoje em dia que a gente conhece tanto por causa do Sinfonia, né? Ele é basicamente algo muito parecido com o que você tinha no Metroid, né? Nessa questão de você ter áreas para você explorar e ele te dá essa liberdade, né, para explorar. O Castlevania 2, ele te dá um pouquinho mais de liberdade. E esse é um grande problema dele, né? Quando ele te dá liberdade mais e ele não te dá um norte, né? Você fica perdido naquela cidade labiríntica, né, dele. Tanto também nos pântanos e tudo mais, né? Mas ele é basicamente o que a gente vê muito depois com Metroid e até mesmo Zelda 2, né? Zelda 2 é mais linear. Mas Zelda 2, ele traz um pouco disso, né? Que esses jogos são de mais exploração, né? Que ele te deixa um mapa muito mais aberto, né, pra você explorar e você pegar os itens e continuar dando seguimento à sua aventura, né. E o Castlevania, ele tem muito disso, né. Você tem as dungeons, né, que são basicamente os castelos, né, onde você vai enfrentar os chefes, e ali você vai ter cada castelo, quando você enfrenta os chefes, você consegue uma parte do Drácula. Que na história você é o Simon, né, o Simon Belmont, que você tá ali pra dar um cabo que não aconteceu, né, no Drácula, né? É uma coisa que a gente sempre pensa, né? Não, agora vai ser o fim do Drácula. Agora vai ser o fim do Drácula. E não foi, né? Não foi. Ali seria a conclusão da história, né? E pior, ele usa o poder do Drácula no maior estilo Alucard, porque os upgrades do jogo, eles são baseados nos pedaços de Drácula que você acha, sim, pelo jogo. Isso é muito doido, né? E... isso vai ser depois, você vai ver muitos desses aspectos, né, de gameplay e level design, que você vai ver sendo usados no Symphony, né, of the Night. Que ele é um jogo que ele vê muito dos erros do Castlevania 2 e ele aprimora, né. Porque ele transforma algo bem único, né. É, tipo, o Symphony, eu tenho que ser sincero, eu não gosto muito dele. Mas eu acho que ele é um jogo muito importante nessa questão da abertura de jogos Metroidvania, né. Que ele cria, entre aspas, né? Ele faz nascer toda uma geração de jogos que vão se basear em cima dele, né? E parte para ele ser esse jogo tão influente é Castlevania 2. Porque o Castlevania 2, ele é basicamente o que você vai ter logo depois que vai ser lapidado, né, pelo Symphony. E é como falei, ele é um jogo de exploração, né? Ele te recompensa, entre aspas, recompensa, né, pela exploração, que não é o caso, né? Quanto mais você explora no Castlevania 2, mais perdido você se sente, né? Isso, inclusive, explorar essa ideia, né, do frango escondido na parede, você colocar itens secretos, seria uma coisa que seria muito boa pro Castlevania. E o Symphony of the Night, ele tomou uma decisão que foi... Aliás, o Castlevania 2, ele é no Japão, mais ou menos na época que ele saiu, ele é considerado RPG, e o Symphony of the Night também, considerado RPG. E o Symphony of the Night, ele tomou uma decisão que foi não usar os NPCs para determinar o norte do jogo. Porque, de certa forma, o Castlevania, o Symphony of the Night, é um mundo aberto. O que ele faz ali é te limitar, é tolir o seu progresso baseado no que você tem de habilidade. Ou seja, se você não pode virar névoa, você não pode passar por uma determinada parte. Se você não tem um determinado pulo, você não pode acessar uma área, mas você é apresentado a essas áreas quando você trafega pelos cenários indo para um outro lugar. Então você fica com aquilo na cabeça. Isso no Castlevania 2 é uma coisa que dá para adicionar, porque a gente tem, por exemplo, aquele jogo, ele é de 93, mas isso é uma coisa que já daria para fazer na época, que é o Little Samson. Ah, ele é um jogo de plataforma, né? Você gosta muito desse jogo, não? Eu gosto. Né? É. Você tem personagens diferenciados, né, que têm poderes diferentes, e dependendo da ordem que você pega no jogo, a ordem das fases, você tem uma rota diferente. E você tem acessos a determinados lugares que você só consegue com alguns personagens. Então é uma coisa que dá, e vários outros jogos usam disso, né? Tem o Fachanado, tem vários jogos que usam disso. E daria para colocar perfeitamente no Castlevania. Você teria acesso a tudo, mas você teria limitações pelas suas habilidades. E aí, nessas áreas, ao invés do jogo ser um grande labirinto do jeito que ele é, porque ele se tornou um labirinto cansativo, uma coisa que cansa. Os monstros não têm muita inspiração, né? Você tem ali uns slimes, você tem umas coisas meio... nada a ver que... Em comparação aos monstros do primeiro Castlevania, é um grande problema, porque o primeiro Castlevania já apresentou uma gama de personagens originais. São pequenos detalhes, mas aquele zumbi da primeira fase, ele é memorável. Sim, né? E é uma coisa que você percebe que toda a direção de arte do Castlevania 2, ela não é tão interessante quanto a do Castlevania 1, né? Que o Castlevania 1, ele pega muito daquela coisa de experimentar com criaturas do cinema, né? Tipo, criaturas que você vê no cinema de horror da Universal, né? Da década de 30. E o Castlevania 2 é aquela coisa muito genérica, né? Ó, o homem-lobo, né? O lobisomem ali. Aí você tem um slime, né? Aí você tem umas cabecinhas, né? Que são quase uma Medusa Head, né? Basicamente. Sim. Mas não tem a mesma coisa da Górgona, né? Que a Medusa Head é baseada na Górgona. Se não me engano, um filme da Hammer, da década de 50, né? Caramba, eu não sabia disso. E é interessante você ver que o com Castlevania 1, ele é único na sua direção de arte, né? Naqueles poucos pixels que ele tem, né? Inclusive nos chefes, né? Eu acho que os chefes do Castlevania 1 são muito melhores do que o Castlevania 2. Não, são formidáveis. Aquele chefe... O chefe final do Castlevania 2 é uma cortina, né? Uma coisa que inclusive, é muito fácil e destoa do que a gente está acostumado na franquia. As fases também, na realidade, todas elas são a mesma coisa. As cidades são iguais, só mudam a cor. Os ambientes, as florestas só mudam a cor. E aí, se eles conseguissem dar uma transformada legal nisso daí, pegar uma... Porque beleza, é um jogo de terror. Mas você pega umas cores mais vibrantes, como o Zelda 2 tem, mesmo na versão do Famicom Disk System, cara, e aquilo dali você criaria, você não se confundiria tanto porque você saberia que lugar é qual. Então isso é um artifício que eu usaria no Castlevania 2 para diferenciar e até dar uma mascarada ali nas limitações. Sim, né? Sim. Tiraria um pouco do backtracking também, que tem muito, né? Nossa, o backtracking do Castlevania 2 é terrível, né? Porque, cara, você depende muito dos NPCs da cidade, né? Você precisa deles para que você upe, né? E é importante você upar seu personagem e você farmar. É muito importante você farmar no Castlevania 2. Sim. Porque você necessita upar para você conseguir pelo menos fazer os castelos, sabe? Sem morrer muito, né? Nos castelos, né? E os castelos também são labirintos com, cara, sérios problemas de design, inclusive de colisão, né? Tem blocos que eles são basicamente blocos que eles estão ali, mas eles na verdade são invisíveis, né? Você pula neles e eles vão te deixar cair lá pra, sabe, pro fim da dungeon. Isso e aí é mais backtrack, tem que voltar tudo, tem que voltar tudo. E isso é muito ruim quando você começa a pensar num jogo que é necessário esse backtracking, né? É que como ele é chato, né? Não é uma coisa que eu acho interessante. Vamos comparar com Metroid. Metroid tem backtracking. Só que o backtracking do Metroid, ele não é totalmente obrigatório, né? Você tem certas áreas do jogo que você nem precisa explorar totalmente para você zerar um jogo. Porque ele te dá uma liberdade de você que... Tipo, eu acho que é muito importante, inclusive, do Metroid, o que ele traz, né? Ele te dá uma liberdade de você fazer o que você quiser dentro do jogo e da forma como você quiser. Claro que tem uma linha de que você tem que seguir, né? Você tem que matar os chefes na ordem certa e tudo mais. Só que a forma como Metroid, que é um jogo da mesma época mais ou menos, né? Acho que Metroid veio até antes, né? Do Castlevania 2. Veio. Ele faz com que não seja obrigatório você fazer essa exploração. Que ele não seja obrigatório você fazer upar muito o seu personagem, né? No Castlevania 2 é quase que obrigatório, sabe? Senão você não consegue passar dos chefes nem das dungeons. Que isso é bem complicado. O dinheiro, a unidade monetária são os corações. Isso é uma ideia que eu manteria, isso é uma ideia muito boa. Sim. Você tornar os corações uma moeda. E o Castlevania 2, ele é um jogo que tem uma marca, né? Ele é Castlevania. É uma coisa que chamaria muito a atenção das pessoas. A ideia do Simon usando parte do Drácula são geniais. Isso daí poderia criar uma questão de história de um caçador de vampiros fazendo uso do seu maior inimigo. E eu tenho uma teoria que o jogo teve problemas no desenvolvimento. Por que que eu tenho essa teoria? Porque se você for nos arquivos do jogo, se você fuçar os gráficos perdidos, primeiro que você acha as presas do Drácula. Você acha um item extra lá que dá a impressão que seria um item a ser usado posteriormente. Mais uma parte do Drácula que não foi usado. O jogo também tem, tem códigos que deixam claro que você conseguiria upar mais, mas ele faz um limite. Então, assim, você poderia upar, se eu não estou enganado, são uns 2 levels a mais que você conseguiria ter e o jogo não te permite. O que dá a entender que esse jogo ele foi um tanto rushado. E me faz eu imaginar se essa parte do jogo ser tão críptico, ter tanto backtracking, foi uma ideia para prolongar um jogo que talvez fosse muito curto. Porque eu sentei, eu zerei esse jogo em uma sentada. Eu peguei ele e finalizei. Óbvio, eu já tinha zerado ele antes, eu sabia o que fazer. Mas se você sabe o que fazer, se você não fica perdido, ele é um jogo muito rápido para o que ele se propõe. Porque o primeiro Castlevania é um jogo rápido. Se você jogar ele do começo ao fim, você zera ele em 15 minutos. 15, 20 minutos você finaliza. Mas para o que o Castlevania 2 se propôs, eu não sei. O que você acha, Novo? De repente eles colocaram comida demais no prato e não deram conta, sabe? É a sensação que eu tenho. Eu acho que isso é uma coisa muito frequente nesse tipo de jogo de Nintendinho, que é aquela questão do tipo, essa experiência ela tem que valer, sabe? A compra, sabe? E você tem que fazer um jogo que ele tem que ser um jogo que quando a pessoa compra, ou no caso, muito no caso do Ocidente, né? Alugue, ela tem uma experiência longa, sabe? Ela tem uma experiência que ela, nossa, eu joguei muito esse jogo, ele é difícil, ele é uma coisa que eu vou levar no coração, sabe? É uma coisa que a gente vê muito design de jogos do Nintendinho, é aquela coisa de, muitas vezes, ou dificultar demais as fases finais, ou botar um conteúdo a mais que não é necessário, sabe? Sim. Eu acho que um ótimo exemplo também de um jogo ruim, que faz essa coisa artificial de alongar o jogo, é o Ghosts'n Goblins, do Nintendinho. Porque pra você zerar o jogo de fato, você tem que fazer o jogo todo de novo, sabe? Você tem que, né? Que dali é absurdo. Tem que zerar uma vez e zerar outra. Absurdo. Né? Isso é absurdo. Isso tem no fliperama, inclusive. Que sim, maldade. Sim. Isso é terrível, né? Eu acho que, inclusive, que o Darius ele tem também um pouco desse problema, né? Que já é de navinha. Que são jogos que eles tentam colocar coisas a mais, muitas coisas, pra alongar o gameplay da pessoa, pra ela não se sentir tipo assim, ah, eu paguei essa quantia e, pô, não valeu pela experiência que eu, o quanto eu gastei, né, em isso. Questão de dinheiro, né, o valor, né, e é uma coisa que até hoje você tem em jogos, né, que é curioso, né, que é aquela coisa do o valor, né, do jogo, o preço, né, do jogo, ele faz com que a pessoa ela entenda que eu paguei por isso, então eu tenho que ter esse tipo de experiência, né, e aí isso afeta muito o desenvolvimento do jogo, né. Porque Castlevania 2 eu acho que é um pouco disso. Ele é um jogo que ele sempre quer ser algo grande, né? Mas a forma como ele é conduzido, né? Faz com que você se sinta, tipo, farto, sabe? Tipo, ah, eu tô gostando dessa experiência, sabe? Eu não quero mais disso, sabe? Se fosse um jogo que ele fosse um jogo grande e ele conseguisse fazer algo, tipo, algo novo, né? Em cada dungeon, né? Por exemplo, alguma mecânica ou colocar um level design muito mais, mais experimentativo, né, com as mecânicas do jogo, talvez ele fosse uma coisa muito melhor, que é o caso do Castlevania 1, né? Castlevania 1 ele faz isso muito. Toda a fase do Castlevania 1 ele apresenta algo novo, né? Alguma mecânica, né? Por exemplo, a primeira fase ele vai aos pouquinhos ele vai mostrando o comportamento dos inimigos, né, no Castlevania 1. No segundo, na segunda fase, né? Você tem aquela questão das Medusa Head, né? Que aí você tem um corredor, sabe? Sem nenhum buraco ali. Onde você vai ter algumas poucas Medusa Head sendo apresentadas pra você matar elas. E aí logo depois ele vai botar a plataforma, né? Que você vai ter alguns buracos, aí você tem a Medusa Head vindo, sabe? E você tem que ter mais precisão. Que é uma coisa que eu acho necessário no Castlevania 2. Que é uma coisa que tem no Castlevania 1 e eu acho necessário no Castlevania 2, que é você experimentar com mecânica, sabe? Experimentar com level design. Que é uma coisa que não tem no Castlevania 2. Castlevania 2, todos os castelos são a mesma coisa. São basicamente uma cópia do outro, né? E isso deixa com que o jogador, ele, sabe? Ele, não quero mais isso, sabe? Não quero mais essa experiência repetitiva. Sim, porque eu imagino que assim, a minha métrica, sobretudo jogos retrôs, É muito isso que você falou. Você tem que ter uma primeira fase que vai... Eu diria as primeiras, inclusive, que você vai viciar o jogador. Você vai dar a ele a sensação de poder. Você vai dar a sensação a ele de progresso. Você nasce a sensação de progresso até um ponto em que o jogador não quer largar o jogo porque ele teve um progresso grande. Foi um progresso rápido. E a melhor coisa é quando o jogador ele sente que aquele jogo é pra ele. E aí ele quer progredir mais. E quando você põe um inimigo, quando você põe a solução de um puzzle, você põe um chefe, você põe uma habilidade, você precisa recompensar a conquista dessas coisas, de ter passado por um chefe, de ter ganho um item, dando acesso a lugares que dão a você... Qual é a recompensa? A sensação de que é um lugar completamente novo, diferente. Sim, sim. E aí vale a pena. Você fica atiçado, descobrir mais o jogo. O Castlevania, ele te castiga. Você sai de um lugar pra ir pra um igual. Ou no mínimo, assim, ele muda ali a cor, né? No máximo vai mudar uma corzinha. Mas é tudo igual. Então você não tem recompensa. Você não tem uma relação de recompensa com o jogo. Você não... O progresso, ele já se esvai, porque você tem que voltar em lugares que você já foi. E você aí não sabe pra onde ir. E aí não tem como. Não tem como se ver. Então eu tornaria o Castlevania 2 mais linear. Colocaria esses upgrades em lugares completamente diferentes que o Castlevania 1 provou. Como fazer? É possível. Sim, sim. E não é à toa que logo após o Castlevania 2, você tem o Castlevania 3 que volta pra uma coisa muito parecida com o Castlevania 1, né? Só que uma coisa que ele implementa ali é caminhos diferentes que vão dar as acesso rotas. A coisas diferentes pra você, né? Personagens diferentes. Um personagem diferente, exato. Que, aliás, o jogo ele tem finais diferentes, eu manteria isso. Só que eu mudaria, ao invés de ser uma coisa baseada na sua performance, em quão rápido você zerou o jogo, em coisas que você fez, eu colocaria isso na forma de decisões, de caminhos. Poxa, você tem um grande dilema nesse jogo, que é um caçador de vampiros caçando um Drácula e usando poderes dele. E se você tem um final em que o Simon é dominado, um outro que ele... Que seria uma coisa que conversaria com Richter no Symphony of the Night. Sim, sim. Você conseguiria fazer muitas coisas interessantes ali. É possível. No Famicom Disk System, eu não sei exatamente. Né? Mas no Nintendo, eu acho que seria possível. E eu manteria também a trilha sonora. Uhum. A trilha sonora é Castlevania. Não é a melhor trilha sonora de um Castlevania, mas é uma trilha sonora que é de Castlevania. Ou seja, ela é melhor do que um grande número de jogos da época que não tinham tanto um primor. É uma coisa assim. Que Castlevania ela sempre teve, né? Ela sempre teve uma trilha sonora, né? Única dela, sabe? Uma coisa que você ouve... Não, isso é Castlevania. Isso é algo que você vê no Castlevania, sabe? Ela tem uma identidade, né? Musical única, né? Castlevania. E mesmo o 2, que é um jogo, né, bem ruim... Ele é um jogo com uma trilha sonora excelente. Ele tem, se não me engano, a música do Simon, né? Aquela música que é todo mundo se lembra da qual é a Bloodlines, né? É a Bloodlines? Isso. Então, a Bloodlines, que é uma música que, cara, quando você ouve, você já lembra Castlevania, sabe? Ela iniciou nesse jogo, sabe? E é uma coisa que Castlevania, até os jogos ruins, né? De 64 tem uma trilha sonora boa. É verdade, isso é bem verdade. E é uma coisa que já tá com a faca e o queijo na mão. Você tem uma trilha sonora. Pô, isso daí é uma coisa que fica na sua cabeça, é uma coisa que vai sempre ter o jogo como referência. E o Castlevania 2 ele tem um grande mérito que eu manteria. Mesmo décadas após o lançamento dele, a gente tá falando de Castlevania 2 aqui. Sim. Então, esse efeito. Que é uma coisa do Castlevania 2, é uma coisa muito da marca, da franquia, mas é também do jogo destoar no mau sentido, mas muito mais da franquia. Porque se fosse qualquer outro jogo, a gente largaria de lado. Então vamos recapitular, o que a gente consertaria nele? Eu vou até adicionar uma coisa, eu manteria a abertura, a tela de abertura japonesa, que tem sangue escorrendo, tem morcego. Sim, sim. Aquela tela de abertura é maravilhosa, né? Sim, você vê que a tela de abertura de pré-start da versão americana aparece uma etiqueta de roupa. É, né? Aquela. Parece uma etiquetinha. Da C&A. É, exato. O dentinho do Drácula e o logo da C&A. Eu dei o dentinho do Drácula. Atenção, ideia aí para moda verão. E aí, é isso. Eu primeira coisa que eu posso falar, eu colocaria a HUD do Zelda, né? Do Zelda 2, recapitulando. Mostraria aquilo que o Zelda 2 tem. Eu colocaria isso. Castlevania 1. É, e aí eu falo uma coisa e você fala outra, então, da recapitulação. Ok. Tá. A gente tá falando muito da questão da trilha sonora, mantém, né? Os finais distintos, trazer algo. Tipo, manter isso de finais distintos, mas fazer algo mais abrangente, né, na questão dos finais, né? E também acho que é importante também a gente lembrar level design, né? Consertar esse level design dele, que é um labirinto, né? Fazer algo mais linear, como acho que Zelda 2, né? É um pouco mais linear, mas mesmo assim que deixa algo mais aberto, né? O jogador ele poder explorar como ele quiser o jogo, né? Mas uma coisa muito mais linear, onde você tem um caminho a ser seguido, né? E eu acho que outra coisa que a gente falou muito também é sobre os NPCs, né? Fazer com que os NPCs eles façam mais sentido no jogo, né? Porque sim. É muito complicado você chegar na cidade de noite, sendo que eles são muito importantes e eles não estarem ali, né? É, não, essa coisa... Tem a questão do jogo ele ficar a dia, né? Aí fica de noite, aí aparecem os monstros. Sim, sim. Isso é uma coisa que eu manteria, mas faria diferente. Sim, sim. Acho que dando um tempo maior, faria um sistema, né, de horas. É, faria um sistema de horas, faria eventos específicos pro avanço que aconteceriam e daria durante o jogo um item que... uma opção que deixaria você avançar as horas, né? Sim, um hotel, né? Alguma coisa que ele passaria as horas. Isso é uma coisa bem lembrada, inclusive. Eu consertaria os NPCs, dando dica falsa, então eu tiraria isso, pelo amor de Deus, dica falsa é. Dica falsa acho que é o maior problema desse jogo também, né? Porque Zelda, ele não tem dica falsa, sabe? Todas as dicas que Zelda dá no Zelda 1 e no Zelda 2 são dicas que você. Esse cara falou, e aí você vai lá e você consegue a sua recompensa. Quando você tem essas dicas falsas no Castlevania 2, você se sente enganado, né? Parece que o jogo tá trapaceando com você, né? E está, né? E está, né? Ele basicamente está trapaceando com você. E quando você pensa no backtracking do jogo, onde você vai explorar, eu vou pegar essa dica dessa pessoa, eu vou explorar e vou encontrar esse item. E você não tem aquele sentimento de recompensa, cara, isso acaba com... o fator replay dele, né? Desse jogo e tudo mais. E aí é uma coisa que com certeza aumentaria o fator replay. Junto com o level design que você citou, eu faria uma mudança estética, eu tornaria as fases diferentes, eu não faria tudo. Porque não faz sentido esses vários castelos. Eu tornaria uma caverna, uma pirâmide, um castelo. E eu faria até umas revisitas ao primeiro jogo. Eu concordo com você. Inclusive, eu acho que ele poderia muito aproveitar, acho que alguma influência do Metroid, né? Que Metroid, exato, cada área é uma coisa diferente, sabe? Que você tá explorando ali. E por isso que Metroid, o primeiro, ele é tão interessante, porque nenhuma parte do jogo você se sente, tipo, eu tô na mesma coisa de antes, como é o Castlevania 2, né? Você tem uma parte que você tem uma coisa muito que parece ovos, né, de alienígenas, e outra parte que é totalmente com lava, né? E você tentando o máximo possível driblar dos inimigos que ficam voando, né? Então ele faz uma variedade de level design que o Castlevania, ele necessita, né? Sendo um jogo de exploração. Porque, cara, é como a gente falou, é um jogo que tudo é muito igual e você se perde exatamente por causa disso, né? Então é necessário uma estética única, né, em cada parte do, exato, jogo. E se ainda assim fosse impossível fazer uma estética única, fosse muito complicado por questões tecnológicas... Bom, então, se você não pode tornar o lugar tão diferente, você faça os inimigos bem diferentes. Sim. Em cada lugar. Você faça inimigos originais, porque é um jogo que depende de farm, você tem que ficar grindando no jogo. Não tem problema, você põe inimigos diferentes, isso passa muito mais tranquilo. Até porque... é uma coisa que o Dragon Quest fez, que é um jogo que você tem que treinar, ganhar level igual um condenado. Você começa o jogo, você já tem que ir pro level 5. Mas o jeito que ele leva isso é através dos inimigos. Os inimigos são diferentes, então você vai ficando compelido, né? São desenhados pelo Akira Toriyama, do Dragon Ball. Então, quer dizer, você tem isso. Você também tem grandes artistas no Castlevania. Muito se perdeu do Castlevania. Essa informação eu descobri muito recentemente. Informações que se perderam, né? Isso daqui até que a gente tava falando na outra stream de ler Wikipédia. Isso eu vi no Wikipédia, isso eu li no Wikipédia. Essa coisa do Castlevania 2, mas já há um tempo que muitas artworks do jogo se perderam durante um terremoto que teve no Japão em 95. Artes originais do jogo se perderam. Então, para esse jogo, eu consertaria não fazendo um terremoto acontecer. Eu evitaria com muita. Levar um monte de fita isolante. Vamos meter nessas placas tectônicas. Até porque a escala é Richter. Puta que pariu. Nossa senhora. Parabéns. Muito obrigado, obrigado. Veja só, o Ranger Fantasma tá contribuindo. Ranger Fantasma, estou com a influência de Ranger Fantasma aqui. E a gente pode concluir que acho que ficaria um jogo bom, não ficaria? Um jogo bem de vanguarda, né? Sim, sim, sim. Eu acho que Castlevania 2 ele é um jogo muito interessante. Um jogo muito importante, inclusive, pra série. Mas muito problemático, né? Ele é um jogo que tem algo ali que realmente funcionaria. Só que, do jeito que foi desenvolvido, você percebe que ele é um jogo bem problemático, né? E faz sentido as pessoas não gostarem dele, né? Mas ele é um jogo bem importante, ele é um jogo que eu acho que o Castlevania 2, ele é um jogo que é o embrião do Castlevania Sinfonia da Noite, né? Ele é basicamente um embrião do que você vai ver muito do Metroidvania, né? O que você vai ver anos e anos depois, né? Sendo consolidado com Sinfonia. Então eu acho que ele é um marco, né? Um passo, né? Um inicial para esse subgênero, né, que nasce entre aspas com o Symphony, né, na verdade nasce com o Metroid basicamente, né, mas que ele é um jogo que se ele tivesse todo esse planejamento que a gente tá falando aqui, da nosso ponto de vista, né, talvez ele seria um jogo muito mais marcante, um jogo muito mais importante do que ele foi, né. Ele acabou se tornando um calo ali pra Konami, que até relançou ele, né? Você tem algumas coletâneas aí, você tem ele relançado. Sim. O que me deixa curioso com a opinião no Japão do Castlevania 2, se ela é a mesma opinião do primeiro, né? Do Castlevania 2 no Ocidente. No Ocidente? Ah, sim. Se no Japão é a mesma opinião, né? Essa é uma investigação, se os nossos ouvintes têm alguma ideia disso, conhece alguém no Japão pra perguntar, eu ficaria muito feliz de ver, né? E eu acho que isso a gente conserta o Castlevania 2. Acho que isso ficaria um baita jogo, né? E acho que a gente já pode tirar ele da mesa de cirurgia. Pro nosso próximo programa, né, o Nuvo, a gente vai consertar outro jogo, né? Que jogo será, Nuvo? Ah, é um jogo de um visitante do espaço, um extraterrestre. Um extraterrestre, um ET. A gente vai. Entendi. A gente vai consertar. Será que eu tô pensando ou não vou? Será? Não, será que é o próximo episódio? Exato, será? Será que é o que os nossos ouvintes estão pensando? Bom, não perca o próximo episódio. A gente vai consertar mais um jogo aqui. Que baita ideia que você teve, hein, ou não vou? Olha, eu não gosto de falar muito dos meus, né, meus dotes de inteligência, mas realmente eu sou um gênio. Puta merda, esse não é um perigo. Esse não é um... Tô ansioso já pra consertar esse jogo contigo. Então, se prepare, porque episódio que vem estamos preparando aqui os bisturis e vamos fazer uma operação em um jogo que marcou uma geração. Que marcou uma geração e até hoje é lembrado. Quero agradecer demais a audiência de todos vocês, aqui o meu nuvozinho querido, todos vocês aí que acompanharam. Não deixem de curtir, de espalhar o podcast. Às vezes é um clique para você, cara, mas ajuda demais, demais. Conheça também o trabalho, o Nuvô é um artista completo, né? Tem que... Aonde as pessoas te acham, Nuvô? Vocês me procuram aí no Twitter e no Tumblr com o título Senhor Nuvô, basicamente. Senhor Nuvô. Aí vocês encontram lá meu trabalho, onde eu publico meus desenhinhos, né? E é isso, gente. Muito obrigado. Eu faço os três, né? Vocês, isso daqui é um conteúdo para os nossos grandes amigos que mantêm o Cogumelando. É uma recompensa que Nuvô e eu fazemos. E vocês podem conferir mais o nosso trabalho no Twitch, twitch.tv/cogumelando. Estamos nas redes sociais. Compartilhe esse podcast, o CogoCast, para todo mundo. É muito importante. E tô ansioso pro próximo episódio, Nuvô. Também estou. E a gente se vê no próximo episódio, pessoal. A gente se vê lá. Muito obrigado aí. E se você não ouviu o primeiro, dá uma ouvida lá, introdução. E a gente vai vir com outro aí em breve. Tá, o episódio 3, onde a gente vai consertar um jogo com alguém extraterrestre. Te vejo lá!